Araranguá. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos aqui, como todos os domingos, felizes por apresentar o programa Clube da Fraternidade. Você sabe, é um canal de relacionamento entre você que nos ouve agora em 1400 kHz. Você que é internauta, está conectado ao nosso site www.radioriodejaneiro.am.br em tempo real. E você que já faz parte do Fundo de Manutenção da Programação Espírita. Este é um canal que liga você aí, no norte do Brasil, no sul do Brasil, fora do Brasil, ligam todos vocês, a diretoria da Rádio Rio de Janeiro. E como todos os domingos, vamos iniciar o programa Clube da Fraternidade com a leitura de um trecho do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso, quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão. Lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arrestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições. Tem bom ânimo. Encontra nas asperezas da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Neste sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta, não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Olá, ouvintes do Clube da Fraternidade, mais um domingo juntos e é com muita alegria que nós estamos começando o programa neste domingo e vocês que acompanham a programação da emissora da Fraternidade já sabem da grande novidade, né? No último dia 12 de janeiro nós tivemos um momento de pura felicidade aqui no prédio da Ilha do Governador. E tivemos a oportunidade que, durante a reunião de diretoria, o nosso presidente Jadiel João Batista de Oliveira e o nosso vice-presidente Gerson Simões Monteiro, ambos assinaram o leasing que estamos fazendo com o Banco Bradesco para a compra do transmissor de 50 kW, o novo transmissor de 50 kW para a emissora da Fraternidade. Vocês sabem o que é isso? Quantos de vocês já não nos enviaram e-mail, já não escreveram carta, já ligaram para cá solicitando que o sinal da rádio melhore, que as coisas possam, que acabem os chiados? Olha, parece um sonho que está sendo realizado. Eu tive a chance de presenciar esse momento. Você que está aí do outro lado, é internauta, quer dar uma olhada no momento em que o Jadiel e o Gerson assinaram o contrato? Entre em nosso site. Isso. Entre em nosso site www.radioriodejaneiro.am.br e você vai ver no rodapé do site, bem na primeira página, você vai ver momento histórico. Rádio Rio de Janeiro assina contrato de leasing com o Bradesco para a compra do transmissor de 50 kW. E você verá aí, depois que abrir, você clica ali, vai abrir a foto, o momento registrado do Jadiel e do Gerson assinando o leasing com o Bradesco, o que vai permitir que dentro de, vamos imaginar, algo em torno de 60 dias, em torno de 45 dias, o transmissor ele é montado e trazido para o Brasil, porque ele é feito nos Estados Unidos. Em 45 dias ele chega, o nosso Átila tem aí não sei quantos dias são necessários para que ele seja montado. A boa notícia, e nós estamos falando sobre isso já há bastante tempo, né? O parque de transmissão em Magé, ele está totalmente modificado, renovado. As coisas estão muito bem feitas no parque de transmissão. Não existe mais nada a fazer ou por fazer. Tudo está bem cuidado. Foi um trabalho incansável do nosso Átila, que vem desde a época do Emil, e também com o Átila Roberto de Miranda, nosso diretor de radiodifusão, com a ajuda, lógico, dos nossos operadores, dos nossos engenheiros, do Nelson Andrade, que é o nosso técnico, também incansável, está sempre em Magé para ajudar no que é preciso. O transmissor daqui a, imaginar, 60, 70 dias, não sei se são todos esses dias, mas daqui a pouco o transmissor novo está chegando, vai ser instalado, e a Rádio Rio de Janeiro terá um transmissor novo de 50 kW. Eu fiquei imaginando, vou dividir com vocês uma surpresa. Eu ia fazer uma surpresa, mas eu vou dizer que eu não consigo guardar. Não sei se eu vou conseguir realizar essa surpresa. Mas entrei em contato com o meu querido Jonas Guimarães de Brito e perguntei a ele se por acaso nos arquivos de Geraldo de Aquino, né, arquivo de áudio, se o Jonas teria condições ou tem esse áudio do Geraldo de Aquino falando sobre a compra do transmissor atual, porque o Geraldo de Aquino comprou o transmissor novo. Então, há 35 anos atrás, será que nós temos esse áudio? Vai ser uma surpresa se conseguirmos esse áudio. Eu faço questão de colocar aqui para vocês, com palavras do próprio Geraldo de Aquino, a emoção dele falando sobre esse novo transmissor. Não sei se é possível, porque eu não sei se temos esse áudio, mas pelo menos está registrado aqui a nossa vontade de mostrar o fundador da Rádio Rio de Janeiro, né, da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, Geraldo de Aquino, que tenho certeza está muito feliz com essa novidade. É um passo importante, porque a rádio já teve que, a partir do momento que assina o contrato, palavras do nosso presidente no último programa de sexta-feira passada, da Movimento Espírita em Foco, produzido e apresentado pela nossa diretora Maria José Gomes da Silva. O Jadiel participou do programa como entrevistado e ele já deu algumas informações, como por exemplo, para assinar o contrato de leasing, a rádio já teve que dispor de em torno de 100 mil reais, que representa 20% do valor do transmissor. Então, contando aí o valor do transmissor, impostos que devem ser pagos, algo em torno de entre 600 e 700 mil reais, de ponta a ponta até instalar, é o que nós vamos precisar. Agora, é lógico que é um leasing, vamos pagar isso em não sei quantas prestações. Contamos com o Movimento Espírita, contamos com você. As pessoas que estão sabendo desta nova ação da Rádio Rio de Janeiro, todas estão muito felizes com uma nova etapa da rádio. Nós arrumamos a casa internamente, né? Como vocês sabem, e ajudaram. Reformamos aqui os estúdios, reformamos o parque em Magé. Agora, o que que vem? O novo transmissor. Não é fácil. Estamos tendo a coragem, graças ao apoio que temos do Movimento Espírita, e o programa Clube da Fraternidade, ele existe exatamente para isso, para dividir com vocês as alegrias, as novidades que a emissora tem e que apresenta. Então, é com muita alegria que nós começamos o programa de hoje. Eu queria dividir isso imediatamente com vocês, porque já foi assinado o contrato e agora é só esperar, e nós vamos entrevistar no programa que vem tanto o Jadiel quanto o Gerson. Vamos entrevistar também o Vitorino, que é o nosso diretor administrativo. Todos eles têm algo importante a dividir com vocês, a conversar com vocês sobre o momento em que a rádio vive agora. Fiquem atentos, porque vem muita novidade por aí. Atenção você que ouve, que gosta de peça teatral espírita. Gosta? Então, é pra você mesmo. Renúncia, peça teatral. Heroísmo e Martírio de Alcione na França do Rei Luís XIV, de Chico Xavier. Dias 23, 24, 30 e 31 de janeiro, sábado e domingo, às 19 horas. Local? Teatro América, você já conhece. Fica na rua Campos Salles, 118, na Tijuca. Ingressos comprados antecipadamente, R$10. Na hora, se você chegar no bilhete lá, para comprar o bilhete, no dia 23 ou no dia 24, ou no dia 30 e 31, você vai pagar R$20. Se você quer comprar antecipado por R$10, informações, anote aí, telefone 3137-4261. 3137-4261 ou 9263-5806. 9263-5806. Peça teatral Renúncia, e parte da renda é em benefício desta emissora, Rádio Rio de Janeiro. Temos aqui em mãos o Jornal do Movimento Espírita. Olha só que bonito jornal. Órgão informativo da União Municipal Espírita de Nilópolis, a UMEM. Jornal de janeiro de 2010. Muito bonito, número 231. Olha só, temos aqui, vou até ler aqui os responsáveis pela edição do jornal. Aqui o expediente diz o seguinte: o Jornal do Movimento Espírita é uma publicação mensal da União Municipal Espírita de Nilópolis, a UMEM, segundo o Conselho Espírita de Unificação. Colaboradores desta edição: o João, da UMEM, a Jane, do CSH, a Kátia, também do CSH, e Silvio, do AERC. Então, temos aqui o jornal que, na sua página número 3, traz a propaganda da Rádio Rio de Janeiro. Diz assim: ouça o programa Culto Cristão no Ar, apresentado por integrantes do Movimento Espírita de Nilópolis, todas as segundas-feiras, das 20h30 às 20h55, na emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, 1400 kHz. Atenção, você que gosta de ouvir o Culto Cristão no Ar, todas as segundas, das 20h30 às 20h55. E o jornal traz diversas outras atividades. Tem uma matéria aqui que fala: Rádio Rio de Janeiro envia carta de agradecimento a Nilópolis. Ainda diz, assinada pelo nosso presidente Jadiel, olha, diz assim: a emissora da Fraternidade, através de seu presidente, enviou uma carta à UMEM agradecendo pelo apoio prestado àquela instituição durante o ano de 2009, do qual reproduzimos o seu conteúdo. E o conteúdo é esse. A carta do Jadiel. Agradecemos a parceria e confiança em nosso trabalho em mais este ano, através de contribuições espontâneas e eventos pelo segundo seu, Conselho Espírita de Unificação, com sede em Nilópolis. Rogamos ao Mestre Jesus que abençoe esta valorosa instituição por colaborar com a emissora da Fraternidade, oportunizando pela programação espírita e cultural que mantemos, e esclarecimento e o consolo aos corações ouvintes do Grande Rio, do Brasil e do mundo, pelas ondas do rádio e pela transmissão eletrônica da internet. Recebo em nome de todos os trabalhadores da Rádio Rio de Janeiro, nosso abraço. Assina Jadiel João Batista de Oliveira, que é o nosso presidente. Atenção, Baixada Fluminense, um grande abraço a todos aí de Nilópolis, hein? Obrigado por todo o envolvimento que vocês de Nilópolis têm com a emissora da Fraternidade. E é assim, a Rádio Rio de Janeiro não consegue sobreviver sem o movimento espírita. Vamos agora aos nomes da semana do dia 14 a 30, que eu prometi dar os nomes de quem fez a inscrição no Clube da Fraternidade. De 14 a 30, pela internet e por telefone. Vamos lá. É um tempo importante, são muitos nomes, mas eu faço questão de dar os nomes. Vamos lá. Maria Cristina da Tijuca, Júnia Márcia de Vila Isabel, Carla Vanderlei de Nova Iguaçu. Eu vou ler nome e sobrenome, porque senão fica muito grande. E são muitos nomes, tá bom? Só por essa vez, tá bom? Zenil Siqueira, Duque de Caxias, Pedrina Conceição, São Gonçalo, Antônio Marcos, de Duque de Caxias, Ana Maria, de Vila Valqueire, Cleópatra Araújo, da Tijuca, Rose de Souza, da Taquara, Maria do Carmo, do Caxambi, Robson Áquila, de Olaria, José Lopes, Duque de Caxias, Miriam Cosme Martins, de Campinho, Jaciara Pereira, de Maricá, Célia Silva, Santa Cruz, Isolina de Lima, de Maringá, Alexandre Machado, do Engenho da Rainha, Paula Mendes, do Centro, Túlio Fonseca, do Encantado, Alberto Wagner, do Engenho Novo, Maria de Fátima, de Todos os Santos, Celso Martins, de Itaboraí, Márcio Vinícius, do Irajá, Diógenes Correia, do Engenho da Rainha, Miriam Denise, de Maricá, Marco Gonçalo, de Duque de Caxias, Luiz Fernando, da Ilha do Governador, Mário Henrique, do Engenho Novo, e Pedro de Souza, do Grajaú. Todos esses fizeram as suas inscrições pela internet no período de 14 a 31 de dezembro. Vamos agora aos inscritos pelo telefone no mesmo período. Ayrton Cerqueira, Praia de Mauá, Marlene Garcia, de Icaraí, de Acari, desculpe, Nair Benilda da Silva, da Tijuca, Geisa de Souza, de Niterói, Rosa Dejanira, da Ilha do Governador, Amanda Marcele, Nova Iguaçu, Sueli Moreira, da Maria da Graça, Aline Pires, do Encantado, Maria Antônia, de Santa Cruz, Hermes Teixeira, de Itaúna, Lília Márcia, Taquara, Ana Maria, do Fonseca, Ana Cristina, do Bairro da Luz, Maria Ivanira, de Jacarepaguá, Marcos Ildefonso, de Curicica, Isaura Machado, de Curicica também, Marleni de Souza, de Bom Sucesso, Vera Maria de Magé, Luci Dias, de São Gonçalo, Eunice de Castro, de São Gonçalo, Sônia Lúcia, da Vila da Penha, Maria de Fátima, Senador Camará, Nancy de Almeida, do Caju, Regina Moraes, da Ilha do Governador, Edleuza Messias, de Duque de Caxias, Emenemar Francisco, de Nova Iguaçu, Evandro Luiz, do Campo Grande, e Maria do Carmo, de Nilópolis. Todos estes fizeram suas inscrições pelo telefone no período de 14 a 31 de dezembro. Só temos a agradecer a disposição de todos vocês, porque essa é uma etapa importante, né? Quem faz a inscrição no Clube da Fraternidade são essas pessoas que vão nos ajudar a cumprir com a obrigação de pagar o transmissor, ok? Já que estamos falando em nomes, vamos aproveitar e dar os nomes dessa semana. Quem fez a inscrição pela internet? Olha só, Marco Antônio de Ramos, Renata Soares de Duque de Caxias, Winston Sawara de Matão, em São Paulo, Maria Cecília de Niterói, Maria Aparecida de Cordovil, Luiz Carlos do Recreio, Maria Jaqueline de Bangu, Edson Bezerra de São Gonçalo, Sérgio Mário de Niterói. Agora os inscritos pelo telefone, na verdade, através da Secretaria do SEMA. A Deise Alves, José Antônio, através do nosso confrade Vantuil de Castro, a Marilda Salino, e de Niterói, Cláudia Dutra e Grupo Espírito Estudantes da Verdade em Niterói. Gostaríamos de dar uma informação importante ao movimento espírita, uma carta enviada aqui aos dirigentes do Lar Fabiano de Cristo, assinada pelo nosso presidente João Batista, Jadiel João Batista de Oliveira. Foi com expressivo pesar que noticiamos recentemente a desencarnação de Geraldo Guimarães, dedicado trabalhador desta instituição. A Funtarso, Rádio Rio de Janeiro, se solidariza com a dor de seus familiares, amigos e companheiros nas lides espíritas, rogando ao Mestre Jesus que abençoe a trajetória imortal deste querido companheiro agora na pátria espiritual. Fraternalmente, Jadiel João Batista de Oliveira, presidente da Rádio da Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso, a operadora da Rádio Rio de Janeiro. E em nome, Jadiel falou em nome de todos nós, diretores, funcionários, colaboradores e programadores espíritas aqui da emissora, desejamos muita paz e que o nosso Geraldo Guimarães receba estas boas vibrações que ele possa receber no plano espiritual. Temos aqui mais prestações de conta, mas não vai dar tempo de ler tudo. E olha, temos aqui a prestação de contas do nosso querido Jonas Guimarães de Brito, presidente da Assistência Paulo de Tarso. Prestação de contas do dia 8 de janeiro. Manuel Vicente da Silva, começa com Manuel Vicente da Silva e termina com Regina da Silveira. Do dia 23 de dezembro, Edith Ferreira e termina com Leonardo Rodrigues Santos. E ainda, campanha a seu critério, do dia 15 do 12, Marlene Alves Simões. Ainda tem aqui Antônio Luciano de Souza, termina com Cecília Lima Gomes de Almeida. E do dia 23 do 12 ainda, o seu do Serge, e o Grêmio Espírito Antônio de Pádua, Pedro de Jesus Lacerda, José Carlos Antunes, Carlos José Pinto. Todos esses fizeram suas prestações de contas lá na Assistência Paulo de Tarso. Recebo esse enviado aqui pela Simone, a quem agradecemos a prestação de contas semanal que ela faz daquela instituição. Só temos a agradecer. Bem, queridos ouvintes, vocês ouviram, né? Temos aí momentos de muita felicidade pela frente, porque nós acreditamos que mais pessoas vão ouvir a Rádio Rio de Janeiro, vão poder dividir com a gente todas as suas dúvidas, todos os seus conhecimentos também, porque recebemos também muitas ideias boas aqui. E estamos entrando, né? Na verdade, entramos em 2010 no centenário de nascimento de Francisco Cândido Xavier. E a Rádio Rio de Janeiro não vai ficar fora dessa programação. Esperem por boas novidades, porque vocês vão aproveitar bastante o que estamos planejando para este ano. Então, desejo a todos vocês muita paz, muito amor no coração, paciência. Vamos rezar por todos aqueles que estão sofrendo, como aqueles irmãos lá do Haiti com o problema do terremoto. Fiquem com Deus e boa semana. A Rádio Rio de Janeiro apresentou